nome de Jesus. Invocar o nome de Jesus. Exaltar o nome de Jesus. E louvar o nome de Jesus. Adorar o nome de Jesus. Invocar o nome de Jesus. Exaltar o nome de Jesus. E louvar o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Jubilar, o nome de Jesus. Trabalhar, o nome de Jesus. Jesus, consolar, no nome de Jesus, jubilar, no nome de Jesus, trabalhar, no nome de Jesus, e andar, no nome de Jesus, consolar, no nome de Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Pelejar em nome de Jesus. Suportar em nome de Jesus. Esperar em nome de Jesus. E viver em nome de Jesus. Pelejar em nome de Jesus. Suportar em nome de Jesus. Esperar em nome de Jesus. E viver em nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.